pássaro de fogo. O pássaro de fogo. Siqueirão. Ninguém Siqueira, no comando do seu Siqueirão, o pássaro de fogo da saudade. Uma referência, um mito, uma vida toda dedicada a sempre levar o melhor show ao seu público. E é para eles que planejamos mais um espetáculo inesquecível. Vem aí a festa que toda a família saudade esperava. Aniversário do Top DJ Siqueira, o número 1 da saudade no Pará. É sábado, dia 25 de novembro, no Palácio dos Bares, com mais um show do Pássaro de Fogo da Saudade, Siqueirão. Participação dos cantores Chico Salles, Jonas e Luiz Guilherme. Portaria liberada até 11 da noite. Balde de cerveja 11,99 e a festa toda. Aniversário do DJ Siqueira. Siqueira. Siqueira. E ele comemora junto com você. Aí, DJ Siqueira! Vamos lá, DJ Siqueira! Solta! Solta! Quantas vezes pedi pra você não me deixar. Bora, Marituba! Eu quase que fiquei louco. Bora, perseguidores! De amor para lidar. Você zombava de mim, sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava, só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva, amigo, de mim, amigo Peixinho. Aí é Pizzas. Alô, Peixinho! Não quero mais ver você, só lembrar. Fico com falar em pizza. De mim. Amigo Flávio Love. Fico lá do Lata Viada. Família Lata Viada, meu irmão. Só lembrar, fico com raiva de mim. Essa galera, quando chega, é pra derramar e fazer a onda no Pássaro de Fogo. Os CDs das festas mais badaladas, você ouve primeiro aqui. Quantas vezes pedi pra você não me deixar. Eu quase que fiquei louco de amor para lidar. Você zombava de mim, sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava, só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você, só lembrar. Fico com raiva de mim. Fico com raiva de mim. Quando só o baile da saudade, hein? Tem culpa eu? Que culpa tenho eu de ser tão triste assim, sem ninguém pra me amar? O tempo já passou. Aí. Se acabou. Alô, Calhambeck. Tempo bom. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Não. Não, não, não, não, não, não, não. Que culpa tenho eu de você. Eu sou o Tocarinho, meu grande amigo Joker. Tão e a Baixinha. Alô, Baixinha! Para mim. A Jenny, lá da regional. Até os carinhos seus que você prometeu, eu esperei, você não me deu. Nosso amigo Louro da Sucada, nosso amigo Salles, o rei da carne lá no Jabatiteua. Valeu. A partir de hoje em diante. você quem lutou pra acabar. É o baile Chibé da Refri. Para Chibé. Vem que essa noite é pra nós. Na magia do amor. Deixa eu morrer. Vem, deixa o fogo chegar. Dá todo esse calor. Ora, Hello Kids. Deixa a paixão. Olha só. Toma conta de nós. Sem saber, sem se importar com a vida lá fora. Deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Vem, sem ter pressa de ir embora. Vem, sem ter medo do fim. Vem, esse amor me devora. Vem, traz o sonho pra mim. Vem, que esse amor não tem hora. Deixa a paixão tomar conta de nós. Sem saber, sem se importar com a vida lá fora. Nosso amigo Bebeleixe, a Cris. Com certeza aí. Prontchogue. Galera dos Gironas. Bora, meu irmão. Vem. Vem logo. Sem ter pressa de ir embora. Deixa a paixão tomar conta de nós. Nosso amigo Arlindo e também o Emerson. Os meninos da saudade da Pratinha, obrigado, viu? Com a vida lá fora, deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Sapatões e meninas que não querem prestar. Vem, cadê o Nonado, hein? Para o lado! Sem pressa de ir embora. E a gente começando assim, hein? E aí? Paulo, do Mercantil Guanabara. Um abraço aí do Roça dos Cachorrões. Bora, Roça! Venho de longe trazendo alegria. DJ Siqueira. Sou mensageiro da paz e do amor. Viva a vida e conte comigo. Não tenha medo, eu sou seu amigo. Trago o carinho da natureza e de toda a gente que deixei por lá. Sou gente amiga de todos amigos, e você pra lá eu quero levar. Oi? Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei pra cuidar de você. Amigo Robinho Show! Ah, eu cheguei. Elisete Amorim, viu? Eu cheguei. Por aqui com a gente. Eu cheguei. Fala, Robinho! Cuidar de você. Eles não valor. Eu cheguei, eu cheguei. Eu cheguei pra cuidar de você. Ah, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei pra cuidar de você. Abraço aí, é Josi Jardim. Forte abraço também. Todos os loucos curtindo hoje o Siqueirão. O nosso muito obrigado, viu? Siqueirão. Pro meu caminho, venha sem medo. Não há segredo pra se desvendar. Tudo é tão simples, tudo é nobreza. Tudo é beleza, pode chegar. Você é pura como as flores. Não tem espinhos pra me machucar. Me abrace forte, entre no meu barco, que pro horizonte vamos navegar. Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei pra cuidar de você. Ah, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei pra cuidar de você. Eu cheguei pra cuidar de você. Eu cheguei pra cuidar de você. Aí, Ivan Céu, você no Siqueirão hoje aqui. Feriadão gostoso, hein? Welton, saudade lá de Coraci. Tá bem recordando, hein? Pro meu caminho, venha sem medo. Não há segredo pra se desvendar. Tudo é tão simples, tudo é nobreza. Tudo é beleza, pode chegar. Você é pura como as flores. Não tem espinhos pra me machucar. Me abrace forte, entre no meu barco. E aí? Que pro horizonte vamos navegar. Pra recordar, hein? Desta saudade louca de beijar a tua boca e de te ver. Eita, Siqueirão! Amor! E agora, cara? Agora que te vi, senti firmeza. Fala, Patatinha. E nesse teu olhar tenho certeza. Minha amiga Maísa, também o Adailton. Um beijão carinhoso, a mamãe do Siqueirão. Brigas foram brigas, é. Passado foi passado. Venha ficar. E o menino já tá chutando, viu? Sentir nos lábios. Uma menina, no teu ombro encontrar a paz. Ai, DJ Siqueira. Segunda, dia 20. Próxima segunda tem o Siqueirão. Lá na Chácara Realengo. Ali na Independência. Próximo Hospital Santa Maria, viu? Promoção do Louro Prestação. Olha só quem chegou. Meu amigo Cabo Ábio, ele, a Bia On, chegando junto. Bora, meu amor. Amor, eu hoje lembrei muito de você. Por isso vim aqui pra lhe dizer. Desta saudade louca e deixar a tua boca e de te ver. Amor, agora que te vi, senti firmeza. E nesse teu olhar tenho certeza. Que você me ama e meu coração reclama, meu amor. Fala, Lula, prestação! Brigas foram brigas, passado foi passado. Venha ficar ao meu lado. Donato Rei do Cascalho, Sene Marques, Anderson Safadão, Aracélia, estão tudo por aí, não? As meninas da metrópole também, viu? Beijão carinhoso. E a gente recordando, hein? Canal Rodrigo Saudade, o primeiro canal de baile da saudade do YouTube. Toma, vem se mantendo apesar das estações. Bora, vem da Brahma. Tanto tempo se fazendo um lado triste da... Meu amigo Carlinho é patroa Shirley, da oficina do Carlinhos, o melhor tira-risco de Belém. São folhas com outono, mas ficou meu amor. O Bion que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Nosso amigo Éder da Roma Diesel. Bora, Éder. O que me faz deitar com a dor. Os carequinhas do distrito. Bora, carequinhas. Porém, nesta primavera quero renascer qual flores. Que depois. Minha amiga Lani Silva. Um beijão carinhoso pra você, viu, Lani? A polêmica do Face. Então, eu tenho um babado pra te contar que eu quero que tu bote pra explodir, viu? Amanhã quero ver publicado. Vou de novo, vou amar. Vou tentar de novo um sonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo o som. Minha amiga Lani Silva, também o Max, Vingadoras e Vingadores. Meu amigo Rony, Homem-Aranha do Siqueirão. Alô, Mazzarello! Um abração carinhoso para todos, hoje no Siqueirão. Pega aí, Luan, pega aí, Luan. Porém, nesta primavera, quero ver nascer qual... Já é, mano! Bora, Beto! Que depois de longa espera, enche os jardins de cores. Então vou comer... Abraço aí, nosso vereador, Manelzinho Rocha. O Manel Rocha, viu? Forte abraço. Bora, Manelzinho! Grande Manelzinho! Novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Bom, de novo vou amar, tentar de novo. Se quer não recordar, hein? É assim, cara. Outra vez você diz que precisa partir. Manelzinho Rocha, grande vereador, toda a comitiva aí do Bloco Alho, o Darlan, o Marcão e o Marquinho, meu irmão, vereador. Vereador Melo, parceirão, meu irmão. Fala, Melo! Bora, Delário. Acredito. Paulo Bandeiro, Paulo Preto, meu irmão. E você vai trocar. Bora, Roberta. Roberta, escuta-me, te amo, volte pra mim. Outra vez você diz. Nosso amigo Hulk também, a Vânia dos Descolados. Hoje aqui, Paraíso das Pedras, meu irmão. O que vai me deixar? Alô, Roberta. Roberta, escuta-me, nesse instante te peço, com você tão distante, não há felicidade. Alô, safadões e meninas que não querem prestar. E você vai voltar. Chega junto. Roberta, escuta-me, te amo. Volte. Volte pra mim. A Renata completando 5 anos. Acompanha ele. Acompanhando do DJ Siqueira. Volte. Ela acompanha o DJ Siqueira. Volte pra mim. Feliz com uma mulher, levanta a mão pra mim aí, vai. O homem que é feliz com uma mulher, levanta a mão pra mim, vai. É aquela mulher que chega na vida do cara só pra dar alegria, meu irmão. E de repente, só alegria. Viu? Bora, Robinho, show! Brilha aí meu coração, luzes de amor. É doido, cara. Toda minha solidão se transformou. Wellington Renan, lá do Tapanã. A tristeza que eu sentia também se foi. Ela chegou, Wellington. Como é o nome dela? Me trazendo alegrias. Você chegou. E aí? Não sofro mais. Sabes por quê? Encontrei paz. Tenho você. Olha só. Toda a ternura que eu procurei, só ao seu lado eu encontrei. Fique comigo até o fim. Quero que sempre você aqui. Quero que sempre você aqui. aí a Josi Jardim, juntamente com o Nonato. Um abração também, o DJ Dinei, toda essa galera, os loucos pelo Siqueirão. Alô, Gleis, bora recordar. Brilha em meu coração, luzes de amor. Toda minha solidão se transformou. Amigo Cabo Amorim, o nosso André, o André Pé de Valsa, o nosso Cabo Amorim aqui do Siqueirão, viu? Ele e a Lília Galvão, obrigado, tá bom? É Maninho Márcio da Unama, Bebezinha Pâmera, sejam sempre bem-vindos aqui no Siqueirão. Só ao seu lado. Eu quero. Quero ter sempre você aqui. Bora que hoje eu quero. Quero ter sempre você aqui. Bora, impregnadas. Lady, Lady, Lady. Thaís Meireles. Elas fazem a onda no Siqueirão. Vejo nessa palma a minha calma. A dor do medo é o meu segredo. Acordo cedo sobre o teto da... Amigo Maxi dos Vingadores, ele, Alane Silva, e olha. Nas noites caladas, ainda amada, afloralada. Além do tempo, além... Chegou a afloralada aí do... Com a gente prisional preto, meu irmão. Alô, Nazaré. A voz do não. Esse homem tá apaixonado, viu? Minha poesia se perdeu no meu penar. Fiz então a alegria em cantar. Só estou na mente de um poeta que ele não. Esse mundo que é torreiro e faz doer. Como tu gosta, mas dá pra... Dá pra tirar barato. Dá pra doer. Bora, Siqueirão, bora, Robinho, show! Tá triste por quê, mano? Dá pra doer. Amigo Júnior da Cota Penha, Conce, os melhores, meu irmão. Dá pra doer. Júnior da Cota Bem e Conce, vocês são os melhores do nosso Pássaro de Fogo. Bora, Júnior! Bora, Conce! Eles dão valor no Siqueirão e eles falaram Siqueira. Estamos esperando o melhor chegar, meu irmão. Minha poesia se perdeu no meu da equipe Siqueirema também por aqui, viu? Nossa, muito obrigado, Batistão. Aí o Adriano Imperador, Alessandro, toda essa galera. Cadê o John? Chegou o John. Olha só. Nesse mundo que é teu reino e faz doer. Olha, não é como tu gosta, mas... E dá pra doer. É assim, ó. Eu falei que era grande, eu não botou fé. Dá pra doer. Bora, impregnadas do Siqueirão. Quero ver. Leite, leite, leite. Olha só. Parecia me dar bola. No segundo vi que estava apaixonada. Não pude imaginar. Todas as meninas que não querem prestar de Guaraci. E os safadões. Quero ver. Para ele poder me beijar. Ah, da séria. Quando descobri que era brincadeira. Fui pra casa como eu chorei. Alô, Luciano Kids. Pra quem que corre? De boa na lagoa com a patroa ou solteiro. Aqui no Siqueirão, o cara curte, meu irmão. Obrigado, viu? Aí um abraço ao Capitão Mais Cimento. Curtindo o pássaro desde cedo, meu irmão. Obrigado, viu? Alô, Barbudo! Vai! Mas o Demar parece com o Esmirgo, né? Parece com o Esmirgo quando tinha carne. Quero ver! Pra quem que corre? Só mais uma pra fechar a sequência, Flash Brega. Essa música eu me identifico, cara. Porque um dos dons que Deus nos deu foi amarmos. E somos amados, olha aí, ó. Estou vivendo intensamente, ultimamente. E a gente tem que aproveitar cada segundo da minha vida. Olha só! Estou vivendo, estou me dando, estou aprendendo, estou ensinando. Eu estou amando. E como é bom amar, meu irmão. Isso é maravilhoso. Amando. De que adianta ter um coração e não viver toda emoção? Olha que hoje eu quero dormir, eu quero acordar. Quero dormir, quero acordar. Lado do Bombril. Quero viver com a mão de molho pra te amar. Ai, DJ Siqueira. Eu estou amando. Eu estou amando. Estou vivendo intensamente, ultimamente, cada segundo da minha vida. E a gente tem que aproveitar todos os minutos. Estou vivendo, estou todo o tempo que Deus abençoa a gente viver, cara. Principalmente quando Ele dá essa oportunidade de a gente viver. Eu estou amando. Siqueirão. Bora, meu pássaro. De que adianta ter um coração e não viver? E a Natália Play. Toda. Obrigado, Natália. E eu quero. Quero dormir, quero acordar. Quero viver só pra te amar. Pássaro de fogo, o pássaro de fogo, Siqueirão. DJ Siqueira, no comando do seu Siqueirão, o pássaro de fogo da saudade.